1-0. Quase aeronave nacional, a Lima tem a 1-0-3-1-9-1. Mike Foxtrot, X-Ray, vetoração para o sequenciamento, vai curvar à direita. 230 a proa, o limite 15 milhas nessa curva, depois reduz. Ok, 230. Podemos, tá bom, também reduzir a velocidade, interessa? Interessante. Se eu reduzir, o vetor fica menor, mas não garante que não vai ser vetorado. Não, tudo bem. Para nós ajuda também, tem um pouquinho de turbulência aqui na área. Então, vamos fazer uma restrição em altitude, somente 4 mil pés, só pode desviar à vontade aí, mas se reduzir, evita o vetor. Ok, obrigado. Brasil Air Force 2332. Descent until 2,000 feet, QNH 109, clear left approach, report on localizer course. Air Force 2332, descent until 2,000 feet, QNH 109, report on localizer course. Autorizado, Daniel, Mateus 3191. 391 na FI, além Mateus. Mantém 3191. Quatro mil está em condições visuais do Mike Fox X-Ray. Mike Fox X-Ray, prossiga para 2 mil pés. Se tiver condições para interceptar o localizador, curve à esquerda para o 170. Afirmativo, 1-70, aqui essa área aqui está totalmente livre. Aqui. Essa para 2 mil pés, Mike Foxtrot X-Ray, com ajuste no 019. Reporte no localizador. Ciente, descendo para 2 mil, no 019, aproxima 170 para interceptar o localizador X-Ray na portaria. No 864, falando 219, falando 219. 319. Então, 3191, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 160, braço 129. Autorizado a decolagem, pistão no 0, 3191. Jogo Bravo D, autorizado, inscrição então no 7, na Lima, chama solo 219. Salvador Approach. Can you maintain the present speed until the auto mark for sequence? Thank you. Salvador, 4 mil pés, voo no 373, chegada Bonf 1019. Mike Fox Trot X-Ray, tem condições de reduzir para 1-70, não é isso? Afirmo, reduzindo 1-70, X-Ray. Autoriza Bonf para o voo no 373. Autorizado, voo no 373. Controle, se autorizado, vai com o pro aqui do... da Bahia de Todos os Santos ali, Paris. Ok, proa. Oeste, Nordeste, Tango Dia Bravo, Decimal controle 199, décima 8. 198. Então 1391 da colada 21, controle 20, decimal 119, décima 8. 198, grau 3, 191, boa noite. Luiz Bravo, controle Salvador, prossiga. Positivo, é decolou em Rimar, está autorizado, vai com o Proeste, para Pro de Paripe. Tenha Pro de Paripe, Tango, Tango Índia Bravo e aguarde instruções. Positivo, vai manter a Pro de Paripe, na sua escuta. Now, Charlie Delta Life Cost, runway 10, maintain 1-0. Brazilian Air Force 2332, complete approach in call tower, 119, correction, 118.95. New call out, 118.95, with Air Force 20, correction, 232, have a nice day. Então, o staff confirma pessoas a bordo e o tipo da aeronave, Romeu 44. Romeu 443 a bordo. Grato pela colaboração. Vai fazer sobrevoo em Paripe ou pouso em Paripe? Então, grande abraço. Vai fazer sobrevoo, Bahia de Todos os Santos, Veracruz, são 2 horas de voo aqui, senhor. Copiado. Então, ao iniciar a travessia na Bahia de Todos os Santos, reporte ao controle. Positivo, a intenção inicialmente é fazer sobrevoo ali Pelourinho, Elevador Lacerda, Bahia Marina, Foz, e coordenando contigo aí. Nesse caso, a escuta permanente, Tango Índia Bravo. Boa, tá bom. Controle Salvador, irmão, bom dia, Tan 3191, transfere para 5000, pode voar, Lenda? Pode sim, Tan 3191, vigilância. Gente, voando Lenda, 3191, grato. Mike Foxtrot X-Ray, grato pela colaboração. Reduza para aproximação o tráfego que o precede ao tráfego da FAB, da Força Aérea, está com 5 milhas, passando o marcador externo com 120 de ground. Chame torre em 1895, Mike Foxtrot X-Ray. Centro está avistando a pista e vai reduzir, passando a torre X-Ray. Obrigado, bom dia. Índia November Alpha, sou controle pro ciclo. Reporte na rotatória, Índia November Alpha. Reportará na rotatória, Índia November Alpha. A sua escuta é que você vem. Número 62, desça para o nível 050, chegada a mar e o ajuste no 019. Trem baixo travado, o Mike Fox X-Ray. Ok, sente na sua escuta. Fox 232, on the ground at 26, leave by right, on ground 121, that's my one. Índia e o destino, confirme. Destino mesmo, Lima, Mike Fox vai comprando a suba, o destino mesmo, que é Índia, é com a Índia. Lima, Mike Fox Trot, informa que seu rádio está bem ruim, 2/2, informa pessoas a bordo do tipo da aeronave. É o Romeu 44, dois passageiros a bordo. Copiado, prossiga com a proa da Pituba e mantenha a escuta permanente. Afirmativo. Salvador, azul 4082, autorizado 1604. Autorizado 060, 4082, chegada Mari. Mari 060, 4082. Na 3191, Recife, em 125.1, alterna 13395. Brazil Air Force 2332, call ground 121, that's my one. Mike C. Fox, solo aos 28, direita, solo 21, that's my one. 211, Libranda, excelente. Torre, o trip 5595, próximo a ponte espera da 1-0, pronto. 5595, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 150 graus, 12 nós. Linha linda, qual obrigado. Dois Salvador, bom dia, CN 6200, formação mais. Né, 6200, desça para o nível 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, 6200. Gol no 373, 2 mil pés autorizado, ajuste no 09, reposta avisado no LF. É, está autorizado, descendo para 2 mil, gol no 373. Da Colégio 3-0, controle 1-9, decimal 8. 19-8, obrigado. A 3 mil pés, gol 1-1-62. 1-1-62, a sua transmissão também está ruim. 2/2 e forte chave. Tem algum equipamento reserva? Afirmativo, 1-1-62, formou o 4. Foi entendido o desvio. Então, após o desvio, gol 1162, pro de Duna, 3 mil pés. Após o desvio, controle, bom dia, 5595, decolou na sua escuta. 5595, submantenha o nível 200, saída da El Vigilância. El Vigilância 200, legal. Azul 4082, como recebe o controle Salvador? Alto, claro, 82. Copiada. Gol no 373, para informação, tem uns helicópteros próximo à duna, a 500 pés, sem interferir na aproximação. Ok, tá certo, gol no 373, autorizaria para o de duna agora? autorizado, 1373, reporte estabilizado na LS. Pode estabilizar, então. Controle de zona, agora 1373. O destino do táxi é Alamanca 07. O Maxway Fox está livre ingresso no 35. Táxi é via pista, reportando a Quebec, está livre. Sim, entra no batalhão na Quebec. O Fox está ingressando na 35. Mike Fox, entra. O porta liberando na Papá. Ok, você entra lá na Papá. Via direita, só para entrar informações. O 4082. 082, possível um desvio, desce para 3 mil pés. Após o desvio, rua de Duna, 4082. Afirmativo. E após o desvio Duna, rua azul 4082. 1162, da Gol, desce para 2 mil pés, 1019, reposta pesada. Para 2 mil pés, 1019. Portanto, está visitado o 1162. Uno 373, complete a aproximação, torre 1895. 1875, obrigado, boa. Oxiné 6200, descida autorizada para 4 mil pés, 1019. Foi Salvador, trip 5595. Sim, eu vou, Uno 373, avisado final da 10. Uno 373, bom dia. É só ter checado. É, já botaram bastante chegado, voo não, 373. O Azul 509, definitivamente para o nível 150, vai realizar horta na posição Mari para o sequenciamento. Controle o trip 5595. Trip 5515, 5595, prossiga. Teria a possibilidade de voarmos direto Porto Seguro ou Raíra, com coordenação? Aguarde coordenação, 5595. Muito obrigado. Lima, Mike Foxtrot, controle Salvador, prossiga. Lima, Mike Fox, no Transat de Tuba, vai controlando o Farol da Barra. Após o Farol da Barra, Bonfim, Interlagos e Pouso. Lima, Mike Foxtrot, após o Farol da Barra, irá prosseguir no corredor Bonfim, corredor Interlagos e pousar novamente em Serra Índia, Eco Índia. Pouso, se não me engano. Tem pouso, pista 10, gol 1373. Controle Salvador, Índia Novembro Alfa, estabilizar com campo. Índia Novembro Alfa, torre em 11895. Torre em 11895, Índia Novembro Alfa. Salvador, Papa Romeu, 15 de novembro, Alfa. E número Alfa, reporte curso final no Sérgio. Passará na curva final no 7 de novembro. Lima, mais Foxtrot, controle Salvador. Voo 1162, recebe o controle de Salvador. Afirmativo, recebe o controle. Para informação, temos dois helicópteros sem contato com o controle de Salvador. As aeronaves estão a 500 pés na velocidade de dunas, não irão interferir na sua aproximação. Voo 1162. Voo 1162, torre em 1195, compouso. 1195. Agora recebe o controle de Salvador, informa um tráfego de um Romeo 44, o Lima mais Foxtrot, um helicóptero, também nas proximidades do Farol da Barra e Pelourinho. Fique atento. 4082 da Azul vai descer para 2 mil pés com ajuste em Salvador no 019, reportagem estabilizada na LS. 2019, reportagem no Azul 4082. 5011 da Azul. Desça para o nível 100, inicie horta em Mare, 5011. Vai fazer horta em Mare, 5011. Vai fazer o contínuo. Desça para 1 centena, 5011 da Azul. O Azul desce para 1 centena, horta em Mare, da Azul, 5011. Nível Alfa 360 pela direita, reporta na alta. 360 pela direita, 7 de novembro Alfa. Semana Golfo Bravo Índia, parte 3, livre acionar. Para o Sábio, chama torre, chama solo, 2 ondas de mão. Helicóptero próximo ao Pelourinho, fique atento à aeronave. Atento, Sábio, visual, passou para a barra, vai comprar de Paris após ele. Reporte final para o pouso. Lima mais Foxtrot. Confirme para o controle Salvador, não foi copiado. Vai Eco Delta no posto Delta. Vai Eco Delta, desça para 500 pés, ajuste 1019. Reporte no farol de Itapuã. Vai reportar Itapuã, vai Eco Delta. 5011, vai. Fazer uma horta após prossegue na chegada Mare. Sim, previsto passar uma horta em Mare, prossegue na chegada Mare. Azul 501. Posto na LA 200, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, reposta pesada na LS. Strip 5595 para voar direto, ponto seguro? 5595, inicialmente vai manter a saída e aguardar a autorização. Poxa, estamos aguardando. Aguardando instruções. Paciente, o Índio Novembro Alfa. Salvador, voo no 8. O 1162, na final da 10, passado e travado. Voo no 1162, retorno 50 graus, 109, autorizado, pouso, visto no 0. Chileiro Bravo Delta, decolado às 4:00, aguardando 3 minutos. Agora transferência, Chileiro Bravo Delta. O Salvador, o Azul 4082, e ali é seu estando. Azul 4082, número 2, pouso, Fomarejo está ali. Vento 150 graus, 109. Sente o guarda 4082. Bravo Delta, solo hoje no controle 1-9 da Fórmula. Controle 1-9 da Fórmula 8, Juliette Bravo Delta. Indo ao Herói, que consegue final no 7, para o Maripo. Consegue final do 7, o Índio Novembro Alfa. Uno 162, solo 41, direita solo 2-1. Azul 011. Oceanair 6255, desça para 2010, o ajuste 1019, reposta avisado na LF. 2019, reportará 6255. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. 2010. Suba e mantenha 1 a 100, saída Coral. Da presente está autorizado Coral. Salve, mantém 1-0-0, saída Coral, da presente direto Coral, Juliette Bravo Delta. Tango Índia Bravo, controle Salvador. 7, vento 1-6-0 graus, 1-9. Vento e para coordenação com o tráfego local, 1-2-3-4-5. Oceanair 6200, complete aproximação, torre 1895. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5220, abandonando 210. Trip 5220, desce inicialmente para o nível 090, chegada a Mari. Chegada a Mari, segundo o Recife, vai haver necessidade de órbitas para o 5220? Negativo, o 5220 pode manter a proa de Mari e após completar a chegada, 5220. Proa de Mari, completando a chegada, para sua informação, manteremos 2009 na chegada. Copiado, 5220. 2200, boa, continua a aproximação, informarei vista livre, a nova linha de decolagem. É. Azul 4082, solas 43, direita solo 21, décima 1. 21, roda, bom dia. Lima Mike Foxtrot. Lima Mike Fox, Foxtrot, afirma. Farol Itapuã ou Mike Eco Delta? Confia para o controle? É o Mike Eco Delta, farol de Itapuã. 3903, decolagem autorizada no 0160 graus, 1 2 graus. Nenhuma decolagem para o trip, 4903. Passando o farol de Itapuã. Copiado, Mike Eco Delta, não há gráfico a reportar. Para ingressar, torre 1895. Delta. Oi, Salvador, Mike Eco Delta. Delta, reporta para Itapuã, guardando instruções. Ah, na vertical do farol Itapuã, visual com a janela final. 9, reporte no localizador, livre da restrição em Itapuã. O Mike Delta, após o Oceanair na final, ali mantém 1-0. Após o Oceanair na final, autorizado circuito pela direita, 1-7, reporta final, 1-7. Vai reportar na final, o Mike Delta avisou com o Oceanair. Trip 4903, decolado 45, controle 1-9, decimal 8. 19-8, uma boa. 4903, boa tarde. Trip 4903, desça, hoje, suba ao 340 na saída da EL. Deixa até o 3. Só confirma o nível da EL. Confirme. Qual que é o autorizado subir até aqui, nível? Pela indicação 340, pelo que nos passaram. Ah, 340. A gente vai mandar para o centro depois, sem problema. A gente está com 30 passageiros, a ideia é subir para 400. Ah, o nível então solicitado agora seria o 400? É, mas sem problema, a gente pode mudar com o centro mais pra frente. Copiado, a gente vai tentar coordenar junto com o centro, 4903. Eu agradeço pela atenção, obrigado, 4903. O 156 ali mantém no zero. Ali mantém 26-0, igual 156. Número 200, solo às 4h30, direita, solo 200. Oxalá 6255, complete a aproximação, torre 1895. 295-6255. Oxalá 6255, continua a aproximação, informa aí, pistoleiro. Guardando 6255. O Max Delta, vento 170 graus, 129. Autorizado o pouso, pista no 7. Autorizado o pouso, 17, Mike, Eco Delta. Desça para 3.000 pés, 1019, ajuste. Ajustando 1019, baixa 3.000, 5220. Livre táxi, Oscar. Reporto ponto de espera para ingresso. E taxiamento via pista no 7. Salvador, Golfo Bravo, Índia, Pátio 3, pronto, tá? O Golfo Bravo, confirmando, Pátio. Pátio número 3, operação de valores, Golfo Bravo, Índia, solo de criança, matou. Ok, CST, livre táxi, a Pátio 1 no Índia, ponte para da 1-0, reporta pronto, Golfo Bravo, Índia. Pátio 1 no Índia, reporta pronto, Golfo Bravo. Oxalá 6225, confirmando, Mike Delta, livre pouso no 7, vento 170 graus, são 2 nós. Confirme, você é 255? Trip 5595, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 13395. Se eu confirmar para o 5595, só? Na ficha que eu tenho aqui é 5595, para Porto Seguro, chame Recife, 125.1 e alterne 13395. 5-1-3395, obrigado. Controle Salvador, gol no 556, sai no perfil da Dael. Já tá. Laje, suba ao nível 360 na saída da Dael. 360 na Dael, sem restrição em 56. Trip 4903 autorizado, nível 400. 400 autorizado, 4903, grato. Visão localizador azul 501. Azul 501, complete a aproximação, torre em 11895, por favor. 295, até amanhã. Boa. Trip 5220, desça para 2.000 pés, o ajuste no 09, reposto estabilizado na MS. Para 2.000 pés, ajustado no 019, vou reportar. Trip 4903, direto bridge, chame Recife, a frequência 1251 e alterne 13395. 251-3395, obrigado. 419-3. Xaná 6255, solo 50, direita, solo 211, direita, 6255. Vento 180 graus, Petrovo Azul 0119. Azul 5019, vento 170 graus, 2 nós. Autorizado pouso, estranho. Gente, ele pousa azul, 0119. Bravo Inter, decolado 5-2, aguardando transferência. Aguardando transferência, para Bravo Inter. Bravo Índia, controle 119, por favor. 398, bom dia. Controle Salvador, boa tarde. Papai Romeu Golf Bravo Índia, decolado, oferecida saída da Dial. Você escuta. Papai Romeu Golf Bravo Índia, contato radar, suba para 240, direto Coral. Roda direto Coral, 240, Golf Bravo Índia. Trip 5220, chama a torre, 198, decimal 95. 189, vou chamar agora. Bom dia. Solo 5-4, direita, solo 2-1, décima 1. Direita, solo 2-1, 2-0-1. 3-3, décima 9-5. 2-5-1, 3-3, 9-5, vamos em campanha agora. Torre Salvador, trip 5220, bom dia. Sim. É o trip 5220, na final ILS, pista 10. 220, solo, vento 160 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, pista 10, trip 5220. Zulu, clareza, 1, acione identificação. Confirma 4, 2, 7, 4, 2, 7, 4, 2, 7. A Conde, vou na proa de bons para chegar da bons, é porte para descer. Então mantenha a proa do VOR, reporte com referências visuais para mudança de regras de voo. E Lima Kilo Zulu, o senhor irá pousar na pistola 7, confirme. Na 3804, está autorizada a chegada a Mari. Desça para a nível de voo 050, que é legal no 019. 0019, poderia voar em autorizado de táxi 3804. Vai vento 170 graus, 0122. Decolagem, azul 42, opção. Muito bom dia, Lima, mantém cabeceira no zero. Azul 4207, decolado agora ao Uno 500, controle transfere em Uno 19, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, até a próxima. E Azul 4207, boa tarde, decolou, perfil Dial. 4207, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Dial. 360, saída Dial, 4207. Direto Leda. Direto Leda da Presidente, 4207. Porta no fim. 3895, livre decolagem 90, vento 170 graus, 19 nós. Recife, frequência no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. 25, 1 no qual centro secundário, Felipe? 1-33, decimal 95, Golf, Bravo, Índia. 1-33, 95, dá pra dar. A 3895, decolada agora ao 03, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. Controle, boa tarde, está 3895. Está 3895, contato radar, suba para o 340 na saída da EL. 340 da EL. O Zulu desça para 3 mil pés, o Kenegão no 0 no 9. O 3804 da TAM desça para 2 mil pés, na temporada final do procedimento Electric Stream, é postabilizado no localizador. Autorizada a chegada, mais desça para nível de voo 050, Kenegão no 019. 050 com 019, é a possibilidade de guarda, tá? Autorizado com 962, top. Projeto, é um 962. Do 4207, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 9, 5. Do 4207. 4207. 4207, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 9. 251, 3395, tenha uma boa tarde. Boa. Passamos direto Bravo Delta, está 5 milhas para terminal. Ilhéus, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 00, chame o controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Foram 790, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1-80 graus, 1-3 nós, ajuste 1-0 no 9. Alinhar e decolar, o voo 1-9. Hoje mantém a posição. Desça para nível de voo 050, que é legal no 099. 050 no 099, Coronel 962, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento elétrico. Foi estabilizado. Chamará estabilizado o GON 962, descendo a 2000. Autorizado cruzamento da 1028, reporte na Delta. Janeiro 32, autorizado o cruzamento da 1028. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 38043 milhas do INSS. Testes de aproximação aguardando pista livre, então 3804, ajuste no 099, o vento para cheque é no 70 graus, 129. É, guardando a autorização, tá 3204. Bom, 790, decolado agora o Zuno 1, controle transfere 1, 19, decima 8. 198, bom, 790, obrigado, bom. Pioneiro 32, continue o táxi Alfa, Juliette, Pátio, Índia, no ponto de espera, me chame pronto novamente. Marque agora, o voo 790, decolou na sua escuta. Voo 790, contato radar, suba para nível de voo 370, saída Puca. 74370 na Puca, quando possível para o Rio de Aracaju. 4, traço ajustado, check train de pouso 90, vento 170 graus, 190 nós, o ajuste no momento 098. 098. Autorizado, pouso, pistão no 0, tá 3204. Visão com campo. Controle Papatanga e Yankee Romeu Tango, boa tarde. Papatanga e Yankee Romeu Tango, prossiga. O Yankee Romeu Tango, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, vai locado 0195 no transponder, com 2 horas e 30 de voo. Seguindo agora para Baixa Fiscal, próximo à Duna, na sua escuta 500GL. Gente, é que o meu tango tenha 500 pés, no máximo 1.000 pés. Temos duas aeronaves no final da pista 1-0, na próxima tapadura. 500 limitado a 1.000 pés, mas deixa o Yankee Romeu Tango. Bono 962, informo um helicóptero, 12 horas, 15 milhas, mantendo 1 no meu pé no máximo, não é interferir na sua posição. 5192. Autoriza Aracaju para o Bono 790. Aguarde o Bono 790. Escuta. Alinha 32, pronto? Número 32, Alinha 32, pronto, está pronto. Alinha mantém cabeceira 1-0. Número 32, Alinha mantém a 1-0. Sou 3804, solo 1-4, direita, via Foxtrot, 1-2-1, décima 1. Direita 2-1-1, sou 3204. Pioneiro 32, Lima decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 norte. Utilizar minha LS, baixar travar gol 962. Gol 962, chama a torre 198, decimal 95. 895, uma boa tarde. Controle gol 1790, precisa voar.